São 9h48 e faltando agora um pouquinho, só um pouco mais de 10 minutos para as 10 da manhã, é hora de ouvirmos o João Marcos Coelho, que este mês foca Camille Saint-Saëns. Compositor do mês, Camille Saint-Saëns, por João Marcos Coelho. Saint-Saëns escreveu seu segundo concerto para piano em 17 dias, em 1868, e o dedicou ao pianista, compositor e maestro russo Anton Rubinstein. Rubinstein ia reger um concerto em Paris e Saint-Saëns decidiu ser o solista do seu próprio concerto, regido pelo amigo russo. É o mais conhecido de seus concertos para piano. O presto final que você ouve agora conta com a pianista russa Bela Davidovich, acompanhada pela orquestra do Concertgebouw de Amsterdã, regida por Neeme Järvi. Note que, embora construída em forma sonata, Saint-Saëns acrescenta aos dois temas contrastantes tradicionais desta forma um terceiro tema, bem popular, aparentado ao da tarantela italiana. Thank you. Você ouviu o presto final do concerto número 2 para piano e orquestra de Saint-Saëns, com a pianista russa Bela Davidovich, acompanhada pela orquestra do Concertgebouw de Amsterdã, regida por Neeme Järvi. Compositor do mês, Camille Saint-Saëns, por João Marcos Coelho. São 9:57 aqui nos estúdios da Cultura FM de São Paulo. Na próxima meia hora, falamos com o autor do livro Inesita Barroso, Rainha da Música Caipira, que vai ser lançado hoje. Na Biblioteca Mário de Andrade, as imagens do americano que fez da fotografia uma forma de arte. E daqui a pouco, as novidades do cinema e a estreia da São Paulo Companhia de Dança. Intervalo veloz na ponta da sapatilha e já voltamos com vocês. Rádio Metrópolis. O universo do canto lírico no comentário do pesquisador Sérgio Casoy. Bravo, de segunda a sexta, às 11h. Pergunte ao maestro, com João Maurício Galindo. Olá, amigos. Um ouvinte enviou essa mensagem. Outro dia fiquei sabendo que o Brasil teve um importante compositor chamado André da Silva Gomes. Eu nunca ouvira falar dele. Por acaso foi parente de Carlos Gomes? Caro ouvinte, a resposta é não. Antônio Carlos Gomes e André da Silva Gomes não têm nenhum parentesco. Antônio Carlos Gomes, como todos sabem, foi um grande compositor de óperas nascido em Campinas, que viveu entre 1836 e 1896 e fez uma notável carreira na Itália. Já André da Silva Gomes nasceu 74 anos antes, em 1754, e faleceu em 1844. Ele era português e veio para o Brasil com 20 anos de idade, contratado como mestre de capela da Igreja da Sé de São Paulo. Lá ele trabalhou por mais de 50 anos, compondo para as missas e outros serviços religiosos, além de cuidar de toda a atividade musical da igreja. A sua obra era tida como perdida, até que em 1960, 130 partituras de sua autoria foram descobertas pelo musicólogo Régis Duprat. André da Silva Gomes foi, portanto, um compositor que, até onde se sabe, dedicou-se exclusivamente à música sacra. Foi também professor de latim durante muito tempo. É um desses personagens da história paulistana que merecia ser muito mais conhecido. É isso aí, um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao maestro. Envie sua pergunta para o e-mail pergunte@culturafm.com.br ou pelo telefone 2182-3222. Cultura FM de São Paulo. Neste domingo, você é convidado VIP de Dora Vergueiro. Ir ao show Todo Mundo Pode, assistir ao ensaio é exclusivo. Domingo, 11h, na TV Cultura. Conexão Europa. A música pelo mundo em gravações exclusivas da EBU, União Europeia de Rádio e TV. Conexão Europa. De segunda a sexta, às 8h.